E vamos, vamos junto bailar. E vamos, vamos junto dançar. É gostoso estar contigo nesse vai e vem. Eu te amo e você também. Vem, vem. Me aperta em teus braços, me ensina a dançar. Girando gostoso, eu não quero parar. Chega mais, dança mais, amor. Deixa mais, chega mais. Rola mais, assim, assim. Mexe mais, meu amor, assim. Vai lá comigo, dançando assim. Já contigo, uhum. Me aperta em teus braços, me ensina a dançar, tirando gostoso. Eu não quero parar. Baila, baila, baila. Baila, baila, baila.